Uma, o Nonau Decima 8, é o controle 5447, transmissão 5242-61. Contato 61, chama a puxa sonar. Agora, fixo logo. Controle Salvador, muito boa tarde, é o TP 5495. Decolou no perfil da Dael, cruza 1500 subida. 3545, contato radar na decolagem, suba ao nível 160 na saída da El, após lida direto Ilhéus. Sente, quanto era a possibilidade de aprovar coral da presente para o 3545? Autorizado direto coral 3545, ascensão nível 160. Sente, grato, direto coral, ascensão no 160, sim, bato no 5. É 6143, autorizado 4000 pés, altímetro no 0 no 4. 4000, 0 no 4, 0 no 4. Sistema 0, autorizado Galeão, 340. Decolo no 0, direita, da Leda B10, 10, intercepta upper November 857. Seguro upper 1 no 6. Controle 1 no 9 decima 8, transponder 5444. Paulo, já tem autorização do gol no 567? Bono 273, controle Salvador, acendo identificação, desça ao nível 060 na chegada bomba, ajuste de altímetro no 0 no 4. 060, chegada bomba. Bono 04. Outro capiceiro no 7, acho que foi pra ver. O Kilo Kilo Off, formação, tô só aguardando coordenação do controle da decolagem. Romeu Lima, controle. Romeu Lima, confirmando que está assinado 2000. Copiado, Romeu Lima, procedência. No alfa, vento 1110 graus, 109, autorizado a colapso no 0. Joga quase, fica 10, por sol. Aguardo. Puxando em 6143, autorizado a final do procedimento de LSXUE, desça para 2 e o pés, altímetro 1 no 0 no 4. Reporte estabilizado. Porto Alegre está desado, 143, 2545. Eco Bravo India, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 205, limite o localizador. 205. Ali em Bandeira, serão no 0035 metade. Vila Vila Alfa decolou os 48, controle 1 no 9, décima 8. 9, eu entro para trás. Gol no 077, chama o centro, Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 133, 25, atende. Boa. Cadê o papapá, quilo, quilo alfa? Papapá, quilo, quilo alfa, contato radar na decolagem, suba ao nível 400 na saída da EL, após Leda, direto Pidev. EL, Leda, Pidev. Autorizado Brasília 360, via Perisolu 17, decolo no 0, direita, gole, transição ao fito. Controle 1198, aciona 5464. Autorizado 360, Brasília, Perisolu 17, decolada média, direita, gole, 5464, 5298. Confira o transponder. Confirma transponder, meu filho, mais 7. 4, 6, 4. Sim, tchau, puxa, tá. 0 grau, 0, 8, 9. No 273, deixa para 5 mil pés, altímetro no 014. Reduz a velocidade 2309. Controle. 3567, 110 graus, 109, atrasada, colapso no 0. Iniciando, 3567. 3894, acione a identificação, desça ao nível 060 na chegada Mari, altímetro 1014. 314, 70, chegada Mari, pode voltar, porque o homem está aqui para trás. Aguarde. Papá, triplo Romeu Lima, por gentileza, o tipo da aeronave. Sente o... Papá, triplo Romeu Lima, mantenha condições visuais, nível 055, altímetro em Salvador, no 014. Quando possível, toma a prova da rotatória. Chama pronto para a descida. Já, 406, chama táxi. Para o táxi, o azul, 420. Costa Bravo Eco, mantenha condições visuais no... Corredor Axé, altímetro no 014. Confirmando por quantas milhas vai se afastar. Atenção, é ingressar corredor Axé após fazer toque arremetida em Valença. Copiado, Oscar Bravo Eco, reporte Farol da Barra. Reporte agora Farol da Barra, Bravo Eco. Estabilizado, 6143. Xanai 6143, Torre 118, decimal 612. 26143, daqui a pouco. Autorizado nível 120 como final, 354 no 5. 120, controle Salvador, boa, 3567. Passa 1600, ascensão 380. Tá, 3567, contato radar na decolagem, suba ao nível 380 na saída, gole, transição, o fito. Ao 360, confirmando gole, o fito. Negativo, 380. Ok, 380, gole ofício. Gol no 602, autorizado a final do procedimento em LSX Suede, para 2 OPEs, permanece o altímetro no 014, reporta estabilizado. 0 para 2000, cruzeiro estabilizado, gol no 602. Patango Eco Bravo Índia, desça para 3 OPEs, altímetro no 014, aguardo vetor final para o localizador. Eco Bravo Índia, provavelmente vai ultrapassar o localizador, desça para 2 no pente. Aguarde o vetor final. 2143, tem limpo, só confirmando? Vimos 100 graus, 109, checando o trem, 143, pista 10, autorizado. Pente, líder pouso, o trem baixar travado. Bono 273, desça para 4 mil pés. Altímetro no 0, 1-4. 4 mil pés, 273. Papatango, Eco Bravo Índia para o localizador, curva à esquerda, proa 080, reporte estabilizado. Autorizado a final do procedimento LSX-3. Angola no 7, curva à esquerda, corrigindo, saída Momo, transição front. Aerovia Perdomo, 1-7. Controle 19 decimal 8, aciona 5176. Confirmando nível 4, 10. O meu Maquitano chama para acionamento. 5.000 Maitango. Livre acionamento, confirmando. Acionamento táxi Torre 1 no 8, meia dúzia. Livre acionamento. Sala Azul 4206, POB 1110. Autonomia 3 horas. Alternando Serra Bravo, Mike Oscar. Está pronto para o táxi. Táxi autorizado via Juli, via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de pedra 10 Torre. 118, decimal 6, altímetro 104. Atividade no 0118, 118, meia torre, o azul 4204. Fala, falador, boa tarde, eu sou 3897, ciente, guarda cópia. Guardando? Falou, Xanar 6143, vibrando. Xanar 6143. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 143. 5. 1251, 3325, papapá, aqui o Alfa, bota. Vamos. Stan 3894, desça para 4 mil pés, altímetro 10, 14. 4000 com 1014, 3894. Segue, reduz, 1273. Dono 273, reduz a velocidade, 1709. Vamos fazer. Salvador, boa tarde, Azul 4261, aqui na parte 3, não precisa chegar aqui também. A 261, parte 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, puxa o deck, permanece no condutor. 261, obrigado. 3897, copia? Instrumento elétrico, sua aguardando transferência para a torre. Boa serviço 50, decola 90, direita da Leda Bidev, controle 1198, transponder 5454. 3403 via litoral norte, controle 119 decimal 8, aciona 0133. Chama na alta 3567, boa. Pessoal no 1500 pés, pro da rotatória Romeu Lima. Gol 1273 para o localizador, esquerda proa 080, autorizada final do procedimento LS X-Way. 80, autorizada X-Way. Dan 3894, sob vetoração. Esquerda proa 020, limite radial 290 de Salvador. 020, limitado a radial, confirma a radial? 290. 290, obrigado. Papá, o meu quilo, Serra Lima, controle. Acendo identificação, aguarde. Está pronto para cópia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda Bidev. Em Bidev, intercepta pelo November 857, Porto Seguro, peso do Luna Meio, prossegue conforme rota prevista em Lotan. Aciona 5463 no transponder, 1198 é a frequência do controle. Tomou 160, está autorizado Galeão, nível 360, decola a pista no 0. Da Dael, Leda Bidev, Bidev intercepta Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no meio, depois de conforme o plano. Transponder 5463 e controle 11980, gol 1601. Protegimento correto, chama para o push no 612, gol. Vai chamar, grato, gol no 601. 19, ligado no 602. 3000 pés, reduz a velocidade 1709. Tá reduzindo já, 3894. Correção, prossegue, vai manter posição e aguardar para o início do táxi, devido a táxi e alfa estar interditada entre a Juliette e a Índia. Dá presença, voa proa de TAP, chame pronto para a descida. A nave da WebJet já foi autorizada a push, então assim que a mesma iniciar o táxi, será autorizado o seu. Mantenha a escuta e aguarda, por gentileza. Cliente 4261, aguardando a posição. Solo Salvador, gol 1602, zona sul escutando. 1602 prossegue via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai manter gol 1602. Então autorizado ingresso à esquerda, é poste alinhado, capítulo 17. Tá 3894, autorizado 2000 pés, altímetro 1094. Vai seguir tráfego na aproximação a 5 milhas, Boeing 737-800. Para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 120, reforço estabilizado. 120, limitado localizador, vai abordar estabilizado, centro do tráfego 3894, descida para 2000, bem 14. Obrigado, boa noite. Boa. Azul 4261 vai seguir o tráfego da Webjet à frente via Índia e Alfa, quando no ponto de espera 1186, 1014 nautímetro, bom voo, Azul. Autorizado o táxi na retaguarda do Webjet, quando pronto, chama a torre, chama o voo, destino a minha dúvida, 10 e na casa evitada, obrigada, até a próxima. Até a próxima. A Índia, ele pousa no 0, altura 00 grau, menos 19, Índia. O azul 4201, escola 03, controle 19, decimal 8. Oi. Salvador, azul 4206. Autorizado, chegada a mão, mantém o nível 070, chame pronto para descida, altímetro no 014, Papatango, East Golf Kilo. Salvador 4206. Gol 1273, passando agora a posição Duna, completa a final do procedimento em Elência Xui, torre 118, decimal 612, grato pela colaboração. Ei, chamando a torre, gol 1273. Salvador 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba ao nível 370 na saída da Puca, transição Caju. Espero por Caju. Sente, manter a posição. Cuidado, tá no localizador visual 3894. 110, tem condição de manter por até 2000 pés para curvar depois da esquerda? Então, assim que decolar, pode utilizar a razão o máximo possível para cruzar logo 2000 pés e assim, após os 2000 iniciar com a esquerda, ok? Autorizado, pushback e acionamento, chama táxi. Pegará para autorizado. Então para 2510. Bravo Índia, solo 05, livrando próxima direita, chamou 219, solo. Whisky Golf Kilo, consiga. Para descida, possibilidade de baixar na próxima. Papatão Whisky Golf Kilo, desça para 4 mil pés, que é negando a 014. Reposte em condições visuais para mudança de regra de voo. Salvador, muito boa tarde, aqui 4261, e funciona como número 2. Gente, mantém a posição. O corredor Fotos, está aqui destino à Praia do Fotos. Só mudando o local de pouso, senhora, será no Hotel Iberestar Serra November Juliet Yankee. Michael Valima, reporte visual com o local de pouso. Chama lá. TAM 3894, chame torre, 198, décima meia. 18,6, obrigado. Seu Romeu Mike Tango. Prossiga, Romeu Mike Tango. É, no perfil da Momo. Romeu Mike Tango, mantenha suba da nível de voo 410, sai da Momo. Romeu Mike Tango. Queime por gentileza pro solo. Gente, então mantenha-se no pátio 3, que eu vou acionar o fiscal de pátio, tá ok? Solo, o gol 1567, na posição 2 para pushback, acionamento. No 567, mantenha-me escuta a guarda pro push. Ok. H1 no 0 no 4. 2, 3, 4. Barra do Lima? Tranquilo, estamos a 7 minutos e meia, a distância da 1 7, controle da rotatória. Quem intercepta a 7, reporte, cheque 5 muito baixo. Passará a Rota Lima, final da 1 7. Bravo Índio, já foi solicitado sinalizador, ok? Oi, eu meto a 2-0, tira a decolagem, já está parado? Não, é negativo, a aeronave já está tá dentro de Simbra, já aguarde. Da 3297, confirma mais quanto tempo para iniciar o táxi? Um minuto. Mais um minuto, gol 1567. É super mísseis o acionamento na posição? É a critério do comandante. Graças. Salvador, é o Fran 3293, 210 a bordo, 4 lado de alfa na minha alterna, galeão, prossegue via Pátio, Índia e Alfa, e quando no ponto de espera, torre 118,6, o altímetro marca agora 1014, está 3897. Pátio, Índia e Alfa, ponto espera na 0, 118,6, está 118,6. Salvo, gol 1273. Gol no 273, prossegue via Alfa e vai manter a posição antes da Juliette. O seu gate previsto é o 01, porém, nós temos 4 aeronaves para decolagem da 10 e o ponto de espera encontra-se congestionado devido à impraticabilidade da Taxway Alfa entre a Índia e a Juliette, ok? É, vai ficar na Alfa, na Índia, a Juliette vai ficar aguardando. Gol no 273. 1720 da web, agora livre LA e mantém o no zero. Mantém o meu Lima livre em pouso, pistão 7, ventou no 00 graus, 1 0 mais. Papa Romeo de November Alpha, informa tráfego com essa posição de 12 horas, 8 milhas, mantendo 500 pés no sentido contrário. É um Robinson 44 mantendo 500 pés. Paciente do tráfego vai manter na faixa de 2.000 a 2.500 pés de treinamento de sol. ...3894, sol aos 10, direita 219, sol. Direita 219, obrigado. Está sua retaguarda, está autorizado. Coordene com a equipe de solo no 567. 126 decimal 85, alternando 133 decimal 65. Nossa, escuta. 13894, muito boa tarde. Prossegue por gentileza via Alfa Kilo, reporta na saída do pátio 3. Alfa Kilo vai reportar na saída do pátio 3, ok? 3365 é a secundária, confirma? Afirmativo, 12685 a primária. Afirmativo, o meu mais tango 2685, secundária 13385. Obrigado e desculpe. Secundária 13365. Desculpe, 13365. O azul 4261 autorizado, Léo, mantendo zero. Autorizado, Léo, mantendo zero, 4261. Papá Romeu Lima, solo aos 11, compadre. Eita, chacinar a frente ali, viu? Confirme matrícula. Mike Golf Mike, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Reporte no rotatório, visual com campo. 67 autorizado, puxa, chame quando pronto para o táxi. Chamará.